Pode ser de dia, tarde ou noite, mas a galera do Antes dos Playoffs sempre trazendo as principais notícias das principais ligas americanas diretamente para seus ouvidos. Eu sou o Felipe, então. E eu sou o Rodrigo. E nesse piloto aqui, a gente está, mais de uma maneira geral, apresentar para vocês um pouco da NFL, do futebol americano. Que é a principal liga que é a mais assistida nos Estados Unidos e mundialmente. Isso, é uma liga, então, composta por 32 times organizados em duas conferências, né? A NFC e a AFC, que é a Conferência Nacional e a Conferência Americana. E são quatro divisões, então, com quatro times em cada uma. Acontece em agosto, entre agosto e setembro. Cada equipe faz quatro amistosos contra quatro equipes da NFL, sendo dois em casa e dois fora. A pré-temporada serve para testar os jogadores e as novas formações que serão usadas durante a temporada regular. Isso é o período que a gente está agora, né? É. Os times reformulando, né? Sim, a equipe deles, tudo. O elenco, isso. E daí, após esse período, vem a temporada regular, então. Que ela é disputada entre os meses de setembro e dezembro e tem um total de 17 semanas. Daí, dentro dessas 17 semanas, cada semana um time tem direito a uma folga. E, bom, aqui no Brasil ela passa, né, nos canais ESPN, geralmente todo fim de semana, né? Domingo, alguns jogos no sábado. E a Bandeirantes está para comprar os direitos de transmissão. Isso. Passava também no Esporte Interativo, mas não sei se... Acho que não está passando mais, né? E daí, o critério daí para as disputas dos jogos são jogos de ida e volta contra equipes da mesma divisão, que nesse caso são seis jogos. Um jogo contra cada equipe de uma divisão da mesma conferência, né? Um jogo contra cada equipe de uma divisão de outra conferência, né? No caso, um time seria da AFC enfrentando da NFC. E depois dois jogos contra equipes definidas através de um sistema de cálculos adotado pela liga. Playoffs? Bom, depois a gente tem as playoffs, que acontece no mês de janeiro e é disputado em jogos únicos por 12 times. Esse aí é um mata-mata, né? Sim. Os oito campeões das oito divisões, mais os dois melhores que de cada conferência, que não ganharam a divisão. Wild Cards. Um pouco da história, então, da NFL, né? Ela surgiu em 1920 e foi criada por um atleta chamado Jim Thorpe. Inicialmente, ela contava com 11 times. Eu vou ler a lista aqui, até para... É melhor. Para ficar para a posteridade aí, né? Esses 11 times, então, os Akron Pros, que foram os primeiros campeões, os Kentle Bulldogs, que foi a equipe que esse Jim Thorpe, né, criador, ele tem uma história legal até, ele foi atleta numa Olimpíada, não lembro por qual outro esporte agora. A gente pode falar dele num episódio futuro. Né? Ele disputou, foi um multiatleta, assim. Depois tinha o Cleveland Indians, os Dayton Triangles, todos vindos da Ohio League, o Hammond Pros e o Muncie Flyers, o Rochester Jeffersons e o Rocky Island, depois o Decatur Stainless e os Hessian Cardinals, que depois se chamaram Chicago Cardinals, né? Isso. E são esses os times. Daí depois, em 1960, é curioso até, foi criada uma outra liga rival, concorrente ali da NFL, né, que foi a AFL. Essa foi uma liga criada também por um magnata, digamos assim, do esporte, né, ele era dono de várias equipes, chamado Lamar Hunt, o nome dele. E depois elas se uniram lá. Isso, ela foi uma liga secundária, mas basicamente, assim, ela começou a brigar forte pelos jogadores, sim, né, com a NFL. Teve aquela grande batalha pelos principais nomes. Então, começou a oferecer contratos melhores, os, sim, técnicos começaram a recrutar os melhores jogadores para essa outra liga rival. E daí a NFL meio que, não, peraí, né? Os caras estão tirando a nossa... O nosso ganha-pão. O nosso ganha-pão aqui, então vamos... E daí eles propuseram uma fusão, né? E a EFL também, ela ficou muito forte, porque ela assinou um contrato com um canal de televisão, que foi a NBC, lá nos Estados Unidos, para ter os jogos transmitidos ao vivo. E daí também isso chamou a atenção dos jogadores que vinham do futebol universitário, né? Bom, o draft funciona como uma forma de recrutar jogadores de qualidade vindo direto das universidades de uma forma mais barata e que todos os times tenham o mesmo direito na aquisição de jogadores. O jogador se declara elegível no draft após 3 anos do término do ensino médio e eles usam, então, esse tempo para disputar o college ou o futebol universitário. Isso, tipo, lá nos Estados Unidos... Começa bem cedo essa coisa, né, do esporte como uma maneira de social mesmo, né? De sair um pouco, principalmente para as pessoas carentes, assim, é uma forma de... Ter uma mudança no futuro da vida. Ter uma mudança de vida, é. E então isso começa muito cedo no ensino médio já, né? E eles são bastante incentivados com isso lá. Eles têm muitos programas... Já no colégio, de incentivo ao esporte, e depois isso passa ao universitário, né? Com os programas das universidades que recrutam jogadores. E daí o draft é essa maneira, assim, dos times, de certa forma, reporem, né? Reporem jogadores... De uma forma barata, porque o jogador que vem do draft, ele tem que cumprir um contrato de 4 anos com aquele time. E isso é um acordo, o salário dele, né? Tudo é um acordo entre a NFL e a Associação dos Jogadores. Então, e é uma forma também de equilibrar a liga, porque existe todo um sistema, assim, de... O time que tem a pior campanha, ele escolhe primeiro, né? E assim vai sucessivamente. Free agency. O meu inglês é péssimo. É o período entre as temporadas, entre os jogadores, em final de contrato. Podem negociar melhor salários com outros times. Isso, daí existe o unrestricted free agency, né? Que é o free agent... irrestrito, que ele pode negociar com quem quiser, e tem o free agent restrito, que é o time original de jogador com 3 ou menos temporadas. Ele tem que primeiro negociar com o time que ele está, e o time dele, se propor um acordo bom, ele tem que aceitar, entendeu? Bom, na NFL, os troféus e prêmios são como... O troféu Vince Lombardi, dado ao campeão do Super Bowl, o MPV, que é o prêmio... MVP. MVP? MVP. É, a sigla inglesa é Most Valuable Player, né? É, meu inglês é péssimo. É o jogador mais valioso, numa tradução, assim, mas é... Geralmente, esse é um jogador escolhido da temporada regular, que... Geralmente ele é de ataque, assim, né? É o jogador que tem mais impacto mesmo nos jogos, na liga. Depois a gente tem o Walter Payton, que é o prêmio do jogador que mais fez pela comunidade. Isso, esse é meio um lado de trabalho social também da NFL, né? E dá esse prêmio a quem contribui com a comunidade. Rock of the Year, que é o prêmio para o jogador calouro mais impactante no prêmio do ano da liga, que se divide entre calouro ofensivo e defensivo, o técnico do ano, o comeback player. Isso, esse no caso é o jogador assim que eles dão esse prêmio para o cara que em função de uma lesão, alguma coisa, ele perdeu uma temporada ou ele ficou muito tempo sem jogar e ele retorna bem, né? Num nível bom, eles têm esse prêmio. E esse, o Rookie of the Year ali, ele se divide entre calouro ofensivo e defensivo, é porque, né, no futebol americano a defesa e ataque, elas alternam, né? Então, enquanto o ataque está em campo, a defesa está, né, descansando e vice-versa. Bom, agora uma dica de filmes e livros sobre isso. A Grande Escolha, que é o Draft Day em inglês, que é um filme de 2014, que é bem interessante porque nos tira do campo de futebol americano e nos leva aos bastidores da liga, em que Kevin Costner canaliza toda a atenção de um general... Manager. Isso. É, esse é um filme que ele mostra, assim, os bastidores, né? Sim. O que realmente acontece por trás. Isso, mostra bem aquele lado que já é daí mais um lado do comercial, assim, digamos, né? De como o cara lida ali com toda a pressão da mídia. Seria, o general manager seria mais ou menos como o diretor de esporte aqui no Brasil, né? Assim. Depois a gente tem Um Sonho Possível, de 2009. Um dos filmes... Esse filme é muito sim, bom. Eu choro nesse filme. Qual o filme que eu não choro? é um dos filmes sobre futebol americano com maior reconhecimento no Brasil. Um Sonho Impossível conta a história incrível de Michael Howell, hoje jogador da linha ofensiva da Carolina Panthers. É Panthers, né? Carolina Panthers. Curado pela atuação de Sandra Bullock, que ele rendeu o Oscar de melhor atriz e trouxe mais holofotes para o esporte por aqui. Esse filme é muito bom e a atuação da Sandra Bullock, né? É tanto que ela ganhou o Oscar. Sim. É, realmente. Eu lembro do ano que ela ganhou isso. Um filme muito bom. Um Domingo Qualquer, de 1999. Al Pacino encara Tony D'Amato, Hand Quash do Miami Scars, time da Liga Profissional de Futebol Americano. Tony precisa lidar com a inexperiência da dona que herdou o time, Cristina Pancini, que é a Cameron Diaz que interpreta, com o quarterback veterano Jack Camp Hawkins, que é interpretado pelo Dennis Quaid, e com um quarterback da sétima rodada, William Burns, o James Fox, que faz o maior estilo de Johnny Mazzini, falastrão e festejeiro, mas... Isso, só como referência, assim, esse Johnny Manziel é um jogador que ele foi bem falado na época, assim, quando ele foi draftado. Ele foi uma primeira escolha geral, né, de draft, se eu não me engano. Sim. E ele ficou conhecido mais pelo lado extra-campo, né, dele do que dentro de campo. Assim, ele estava sempre em festa, e badalando. Sempre festejando. Daí eu recomendaria também, para quem quer se aprofundar mais e tem oportunidade, né, a ESPN, ela tem uma série chamada 30 for 30. Acho que já olhei. Isso. Que são, uma série de documentários que aborda daí não só o futebol americano, assim, mas vários esportes. E tem esse lado mais documental mesmo, né? Mas são mais séries de documentário. Mas vale muito a pena, assim, são de muito boa qualidade e tu aprende bastante. Sim. Uma dica de série antes de falar dos livros é All America, que mostra também os bastidores de um time de futebol americano universitário, se eu não me engano, que passa sempre na Warner nas quartas-feiras à meia-noite. Isso. Tem vários filmes, né, que a gente escolheu Os mais nossos preferidos, sim. É, e os mais conhecidos, mas tem... agora não estou recordando o nome, mas... Ah, lembrei. O We Are... Nós Somos Marshall, aquele We Are Marshall. Pior. Que mostra também um time... time não tão bom assim, e, assim, mas enfim, depois acaba ocorrendo uma tragédia, né? E tem o protagonista do filme é o Matthew McConaughey, aquele isso. Que fez o Clube de Compras Dallas. Bom, os livros a gente recomenda pra vocês darem uma lida, o Tira os Olhos da Bola, que é Pat's Kirwan. Tem uma história gigantesca no futebol americano, na NFL, a liga mais lucrativa do mundo. O veterano trabalha diretamente por mais de 40 anos. Daí, Pat escreveu um livro voltado para os fãs desse esporte, trazendo detalhes sobre esse esporte que explica a variedade em detalhes. Isso, é. Esse Tire os Olhos da Bola é mais ou menos querendo dizer assim que o futebol americano, ele passa mais do que... envolve muito mais do que só Sim. Ali o trabalho do quarterback, né? Que é o cara que lança a bola e que é responsável pelas jogadas aéreas. O esporte funciona mais como um jogo de xadrez do que como uma coisa... uma disputa, assim, sabe? Sim. De briga e de uma força física. Seria isso. Depois... Tu quer falar? É, e daí o último seria o... Esse livro eu tenho, eu comprei ele é muito bom. Ele não é especificamente de futebol americano. Ele trata mais do beisebol, né? O nome dele é Moneyball. Ele conta, então, a história da equipe californiana através dos detalhes e mostra como Billy Bane, né, o diretor, conseguiu entrar para a história dos esportes americanos através de muita inteligência, persistência nas estatísticas e confrontando velhos dogmas do beisebol. O Athletics, que era o time dele, não só revolucionaram fora do campo, como também chegaram a estabelecer alguns recordes na Major League Baseball. E é curioso também que esse livro ele é tão bom que ele virou filme, né? O Billy Bane no filme é interpretado pelo Brad Pitt. O filme tem o mesmo título do livro, né? O Moneyball. E eu tenho esse livro, eu já li ele. Eu confesso que eu ainda não li esse. Ele é nem muito bom. O filme. Também por essa coisa mais dos bastidores, assim, do que acontece por trás, que é bem um jogo de xadrez mesmo. O Billy Bane, esse cara, ele foi jogador antes de ser diretor, né, do Athletics. E ele acabou não tendo muito sucesso, assim, como jogador. Ele foi um jogador medíocre. Mas aí ele começa a ler e se aprofundar mais no esporte e descobre uma maneira assim de meio que driblar o que os outros times vinham fazendo, que era gastar muito dinheiro Sim. em jogadores e, em vez disso, usar as estatísticas a favor dele, né? Então ele contrata um nerd lá de, sei lá, de Harvard, Sim. alguma coisa assim, e começa a usar a estatística como um aliado ali, né? Bom, galera, no programa de hoje foi isso. Siga a gente no Instagram, que é antes das playoffs. Só digita lá e acha que deve ser um dos primeiros perfis. Perfis, nossa, que bom. E aí, pro próximo programa, tu conseguiu um convidado? Um convidado, aí, o Breno, que jogou basquete nos Estados Unidos, no high school. Então, aguarde. E é isso. Até a próxima. Valeu.